você assim. Seu jeitinho de bichinho triste faz eu me derreter com um sorvete ao sol. Sabor perdido em pingos pelo chão. Minha vida não tem gosto sem você. Não jogue fora todo esse prazer. Não temos nada a perder. Não, não sei porque eu gosto tanto de você assim. Seu jeitinho de bichinho triste faz eu me derreter com um sorvete ao sol. Sabor perdido em pingos pelo chão. Minha vida não tem gosto sem você. Não jogue fora todo esse prazer. Não temos nada a perder. Mas gosto muito de você. Não troque assim um bom sorvete por abacaxi. Então perdendo a graça de sentir. Minha vida não tem gosto sem você. Não jogue fora todo esse prazer. Não temos nada a perder. Mas gosto muito de você. Não toque assim um bom sorvete por abacaxi. Então perdendo a graça de sentir. Um bom sorvete por abacaxi. Então perdendo a graça de sentir. Um bom sorvete por abacaxi.